Jardim, o Coreto, a Música e a Saudade há 14 anos no ar. Pela Rede USP de Rádio, Rádio USP FM São Carlos, Rádio USP FM Rio Preto e Rádio USP FM da nossa Pauliceia desvairada, a nossa querida e acolhedora São Paulo. O nosso e-mail para que você possa solicitar músicas. uspfm@sc.usp.br ou envie uma cartinha para nós, colocando no envelope Rádio USP FM, Caixa Postal 440, São Carlos, São Paulo, a cartinha chega. Mas, nesta manhã de domingo, o nosso negócio, a pedida é música. Ele reside aqui em São Carlos, é ele o senhor Ernesto Bombarda, que está conosco pela vez primeira, e ele quer ouvir com Jamelão vivo para a satisfação nossa. Jamelão, nesta gravação antológica do Luiz Assunção com a Tabajara do Severino, Jamelão em Samariquinha. Inesita Barroso, nesse motivo popular, autor desconhecido, Inesita Barroso dá um show de interpretação em Meu Casório. Tudo isto para ele, o São Carlense, que está em nossa sintonia, pela Rádio USP aqui de São Carlos, senhor Ernesto Bombarda, que ainda quer ouvir, em adaptação para o nosso idioma, do Jair Amorim, Ângela Maria e Calbi Peixoto, soltam as vozes e cantam: O amor é sempre o amor. Saudade que se guarda das coisas da vida que a gente gozou, pode até relembrar tanta coisa velha que já se passou. Quanto mais passado o tempo, mais amor me lembro, mais saudade. Pode a gente a recordar dos amor querido que a gente desfém. Que a Mariquinha Maroquinha tinha sua velha casinha dos tempos de amor. E a ventania derribada a serra pegou com a casinha e escangaiou. Ai, ai, que a Mariquinha, isto não é brinquedo. Me diga que saudade mata, que saudade mata, eu já estou com medo. Ai, ai, que a Mariquinha, isto não é brinquedo. Me diga que saudade mata, eu já estou com medo. Minha pobre Mariquinha, sua casinha tinha um pé de jatobá, onde o sabiá subia todas tarde fria pro modo cantar. E o riacho lá da serra que vinha por terra rodeando a porta. A planta toda de morta, ninguém dá jeito, o jeito é calar. E a Mariquinha Maroquinha tinha sua velha casinha dos tempos de amor. E a ventania de riba da serra pegou com a casinha e escangalhou. Ai, ai, que a Mariquinha, isto não é brinquedo. Me diga que saudade mata, que saudade mata, eu já estou com medo. Ai, ai, que a Mariquinha, isto não é brinquedo. Saudade que se guarda das coisas da vida que a gente gozou. Pode até relembrar tanta coisa velha que já se passou. Quanto mais passado o tempo, mais amor me lembro, mais saudade vem. Pode a gente a recordar dos amor querido que a gente se tem. Que a Mariquinha Maroquinha tinha sua velha casinha dos tempos de amor. Que a ventania de riba da serra pegou com a casinha e escangalhou. Ai, ai, que a Mariquinha, isto não é brinquedo. Me diga que saudade mata, eu já estou com medo. Ai, ai, que a Mariquinha, isto não é brinquedo. Boiava por todas as bandas, não fartava mesmo nada.

desejos, glórias, tudo findará. Somente o sonho azul dos namorados nunca morrerá. Enquanto houver ciúme, enquanto houver perfume na vida de uma flor, enquanto houver nós dois o amor, é sempre o amor. É sempre o amor. Deitei-me então sobre o peito, vieste em sonho ao meu leito. Eu acordei, que aflição, pensando que te abraçava, alucinado apertava, eu mesmo, o meu coração. Mas ela está em nossa sintonia. Vamos lá, sua música. Ele reside lá em Araraquara, aliás, Araraquara maciçamente conosco, e Araraquara amanhece ao som desta pedida sonora pela Rede USP de Rádio. É ele, o doutor Humberto de Macedo Godoy. Ele está em nossa sintonia e afirma em seu e-mail que todas suas amizades, bem como os familiares, ficam a sintonizar a Rádio USP aqui de São Carlos, pois ele adora todas as músicas aqui enfocadas. Ele é advogado e ele ainda gostaria de ouvir, de acordo com o seu e-mail, o advogado e cantor Carlos José desfilando e defendendo em arranjo do Sino Filho, Carlos José do Jota Júnior, esta belezura de gravação, Carnaval Azul. Solon Salles, quanta saudade. Solon Salles, ele que era um cantor brejeiro e regional. Solon Salles canta do Arlindo Santos, Belo Horizonte. Ainda para o advogado e doutor lá da cidade de Araraquara, em nossa sintonia, o doutor Humberto de Macedo Godoy, conosco. O doutor Humberto de Macedo Godoy ainda quer ouvir do Príncipe Pretinho, com Zé e Zilda. Zilda do Zé e o Zé da Zilda, em Só Pra Chatear. Volta pro teu carnaval. É tua colombina, é tua serpentina, é teu o Pierrot e o Arlequim. Enfim, vem, vem, lá, lá, vem cá. Arranja com o arcanjo Gabriel no céu uma trombeta, lá, lá. Eu quero ouvir-te, lá, lá, fazer de novo, la la la la la la la. Confetes coloridos de saudade, la la. Vais encontrar jogados nos salões. E toda esta saudade é tua, la la. Transbordou dos nossos corações. Em minha fantasia eu te vejo, la la. Perto do cruzeiro que aponta o sul, brincando com a lua eternamente tua, no teu carnaval azul. bilhetes coloridos de saudade lá, lá. Vais encontrar jogados nos salões, e toda esta saudade é tua, lá, lá. Transbordou dos nossos corações, e em minha fantasia eu te vejo, lá, lá. Perto do cruzeiro que aponta ao sul, brincando com a lua eternamente tua, no teu carnaval azul. Horizonte, eu que te vi bem de perto, posso então dizer ao mundo que tu és um céu aberto. Teu solo é muito rico, teu céu, teu lindo luar, e o teu povo é dotado de uma bondade sem par. Tens alvorada mais linda que há no mundo inteiro, ó minha Belo Horizonte, grande torrão brasileiro, uma cidade mais linda não há ninguém que me aponte. Só mesmo quem não conhece a minha Belo Horizonte. Alvorada mais linda que há no mundo inteiro, ó minha Belo Horizonte, grande torrão brasileiro, uma cidade mais linda não há ninguém que me aponte. Só mesmo quem não conhece a minha Belo Horizonte. Lá na favela, mas vou morar na Lapa perto dela. de marrom. Cobra cadeado, cobra cadeado, cada pé de sapato tem um tom. É, comprei um bangalô pra chatear lá na favela, mas vou morar na Lapa perto dela. Músicas e sonoridade de ontem, emoções que o tempo não apaga. Uma abordagem da era de ouro do rádio, com gravações autênticas e originais, com os melhores intérpretes, melhores arranjadores e gravações antológicas. Juninho, vamos para o nosso intervalo, aliás, o último. E na volta, em nossa passarela nostálgica, em nosso coreto, que é aquela pedida de todos os domingos, saudoso poeta da vila, com seus 27 anos de idade, Noel Rosa, ainda Carlos Galhardo e Ciro Monteiro.